May someone control your noise at this moment? Autorizado sobrevoo, amante escuta permanente, go. Chama 019, como estabilizado. 2000, estão autorizados, 19, camarada estabilizado, 2229. Localizador, 2229. Sextaterio 2219, completa final do ILS, então temos o Robson 44 próximo de Sintra, mantendo 510, não está interferindo nessa aproximação. Chama a torre na frequência 118.95. 18, passa de acordo. Papai Romeu, essa é o meu Golf, mantém 510 no setor, ajuste 1099, então temos uma Papai 72 na final do ILS. Vai meter 500 pés, paciente 09, não interfere o meu Golf. 2229, altímetro 009, dessa aproximação, guarda na outra direção e pousa. Papai Romeu, pousa, 2229. 380. Bom dia, 3 então, ele é possível dar presente dentro da Janela 2 da Mola? Então, assim, temos um tráfego no Messenger. Tem que fazer o Janela 2 9, traça voltada, 0 pouso, pistão 0, vento 140 graus e 10 mais. Dele pouso, 0009. Mantenham bons pés, as instruções boas no 093. Muito obrigado. Comédio. Chama 6211, subiu na tela nível 360. Em caso de falha de comunicação, será o nível final. 360, em caso de falha, nível final, chama 6211. 2229, seu solo aos 46, livre à direita, chama o solo 121, décima 9. Livrado, chama o solo 219, 2229. 6211, chama agora Recife, frequência 125, décima 1, alternado 128, décima 35. Segundo, 235, zero 93, chama agora Recife, frequência 126, décima 0, alterna 128, décima 8. 260-288, Recife, boa, 096, bom dia. Bom dia. Obrigado. O retorno será pelo litoral ou será final da 10? Você fala no impacto que passou 500 pés voltando no Golfo e o ajuste permanece 1-0 em uma nota. Golfo chama Toro na frequência 118.95. Encerrar meu grupo em 100, Ivan? Afirmo. E aí? Gente, não atrasa da ponta na final do 1-0? Está presente e autorizado já a abandonar a linha litoral em direção a Ivan. Autorizado em mais. Tá, por favor. Salvador. Bom dia, Sam. 3597 autorizada. Linha de colapso, chão 0, vento 160 graus, 08 horas. Linha de colapso, chão 0, Sam. 3597. Salve, meu Golf. Se consegue apontar no solo controlado aí, Mar? Afirmo, reportará já na final, tá uma louca. Gente, reporte no solo controlado, Papá Romeu, Romeu, Roger, Papá Romeu, até Romeu. meu corte, Papa Romeu até o meu Golf, seu solo, ponto 304. Decolar Salvador 04, chama o controle de Salvador 120, décima 8. 208, bom. Salvador, muito bom dia. É o TAM 3517. Decolar seu escuta, sair da água. 3517, bom dia, contato radar. Subazir a água ONU para nível 360. Para 360, pode voar, né, Fábio? Autorizado, ele é 517, chamada Recife, frequência 1260, alternado 128, décimo 8. Recife 260, do 975, acione a identificação, desce para 4.3 e ajuste no 019. Autorizado, direto pelo... 3 autorizado, alinhar e decolar piscina 0, vento 140 graus, 09 nós. Alvo, decola piscina 0, 93, obrigado. Bom dia. Alinha Golem 092, acionando a identificação, Beta Caranisa 050, número 2 na aproximação, 70 Itaco. Decola Salvador 09, chama o controle Salvador em 120.8. 208, seu amor. Igualmente, boa semana. Boa semana. Controle de Salvador, muito bom dia, 933. A Gol Mica 6, Arvor 1, transição. Bom dia. Salve, Gol 933, contato Ralé Nicolai, suba via Arvor 1, para o nível 360. Via Arvor 1, 360, bom dia. Azul 4234, autorizado a alinhar e decolar piscina 0, vento 160 graus, 08 nós. 233, vou direto para o posição LFA. É, nossa, muito obrigado, na proa agora. Turno 233, chamada da Recife, frequência 126.0, alternado 128.8. 783, autorizado a linha de colapso, 0, vento 140 graus, 10 baixo. Bono 755, veteração radar para estacionamento, mantenha a presença força, limite radial 380 do VR Salvador. Aprova 280 Salvador, 755. Azul 2783, contato radar na decolagem, subatrônico 180, sem restrições nessa vez. Sim, sem restrições, 180, Azul 2783. Azul 4234, autorizado direto ao meu Fox 08. Permissão agora do CIF na frequência 1.2.85, alternado 1.25.45, Azul 4234. Número 755 para o localizador, curva esquerda para o 140, só 30 final do procedimento, deixa para 2.000 pés. 40, 2.000, autorizado. Autorizado com 1.092, analisou. 1.092, completa aproximação, chama a Salvador, 1.18.95. 1.18.95, até logo com 1.092. 1.759, linha, decolagem separada. Autorizado, alinhado, colação parada, pista no zero, vento 150 graus, 08 nós. 150, repetindo o vento, 08 nós, alinhado, colação parada, gol no 759. Alinhado, colação pista no zero, gol no 759. Azul 2783, veio direto ao posição Alefa. Entrou de Alefa, azul 2783. Gol 1092. 1092, altímetro 1019, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso 737, acompanha iniciando a decolagem. Esse é 1019, aguarda a autorização com 1092. Uno 755, completa final do procedimento, chama todo Salvador, 118 decimal 95. 295, lá. Decolado, decolado aos 3, 2, controle Salvador 120, decimal 8. 208, bom dia. Bruno 092, tráfego amizade, autorizado pulso, pista 10, vento 160 graus, 11 nós. Sim, pulso na 10, gol 1092. Subiu a direção do ano, para a mesa 360. Salvo ano 360, ano 7 graus. Mas em posição 737 da Gol, onde já passou o marcador externo. Gol no 092, seu solo 34, liga direita, chama solo 121, décimo 9. Direita na roça, 219, solo 1.93. Cinco, altímetro 1019, o vento 150 graus, 08 nós, o cruzado pouso pista 10. Agora qual o 7.5? É com 3753, socializado final do ILS X-ray, para 2006, o ajuste na 019, informe estabilizado. 7.009, já passa a necessidade de resto. Ali mantém capturando o zero.